Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta manhã. Ontem, às 10 horas da noite, me ligou uma menina de 21 anos e que disse que precisava conversar muito comigo. Ela é amiga da minha filha mais jovem. Ela disse que estava passando por Rio Preto e estava obsediada e precisava muito conversar comigo. Eu disse a ela: tudo bem, então vamos conversar. Nós programamos o Hospital Santa Helena e eu desci para lá e nós iniciamos a nossa conversa. Mas de obsessão eu acho que ela não tinha nada. A bem da verdade, ela tinha tido um relacionamento ainda muito jovem com um filho de 3 anos de idade. O rapaz não quis assumi-la, muito menos a criança, e ela entregou-se ao trabalho para cuidar daquela criança. Sem dúvida nenhuma, com profundas limitações. Depois, teve um outro relacionamento, conviveu com uma pessoa 3 anos, e agora está com a criança de 9 meses. E então, ela recebeu o veredito, no dia 7 desse mês, que esse novo companheiro com quem ela convivia há 3 anos, que ele não mais queria ficar com ela, porque ele estava desempregado, não tinha como assumir as crianças e ela, ia voltar para a casa da mãe e que ela se virasse. Então, eu fico pensando, né? Ela já foi filha de um casamento onde a mãe teve com um marido, depois se separou. Tem uma filha de 15 anos, que é a irmã dela, com outro marido. E agora ela está com um terceiro marido. E de tal forma que ela disse para a mãe: mãe, eu preciso ficar na sua casa, porque agora eu estou sozinha com minhas duas crianças. Disse: minha filha, mas eu não tenho como ficar com você. Aí ela conversou com o marido, esse atual dela, disse: mas como, você vai me deixar agora, eu com essas duas crianças? Não, procura seu pai. Já que sua mãe não pode ficar, com você fica, procura seu pai. E ela procurou o pai. E o pai disse assim: não, eu agora tenho uma outra família, eu não posso ficar com você. E é demais, eu quero a casa onde você está morando. Porque com o dinheiro dessa casa, que o seu marido não paga o aluguel para mim, eu preciso desse dinheiro para manter minha outra família. Disse: pai, mas eu preciso da casa para eu morar. Não, pode dar um jeito de arrumar outra. E aí então ela disse: bom, agora como é que eu faço? Pediu a avó, mãe do primeiro marido, para ficar com o filho de 3 anos. E diz para o marido: ó, pelo menos agora você fique com a criança de 9 meses, porque eu não tenho como ficar com essa criança. Mesmo porque estou desempregada, sem dinheiro, sem casa, sem pai e sem mãe. Aí ela vai me procurar dizendo que está obsediada. Eu acho que a obsessão realmente é um envolvimento espiritual. E a gente até pode se permitir em situações semelhantes. Mas na verdade o que ela precisava é de colo. Não é de tratamento espiritual, afastando ali um pseudo, entre aspas, obsessor. Bom, eu estou iniciando com esta experiência de ontem, com a promessa de ajudá-lo de alguma forma, mas para dizer que casamento é uma coisa muito séria. A gente, quando assume um casamento, a gente precisa pensar um pouquinho. Existe um ditado que diz assim: casamento é um buraco onde todos vão cair. Quem está de fora quer entrar, quem está de dentro quer sair. E então, eu falava outro dia numa casa sobre um assunto e eu perguntei: vocês concordam com isso? Um senhor levantou a mão, disse: eu não. Eu sou obrigado a respeitar o ponto de vista dele, porque é bem da verdade, se ele não pensa dessa forma, nós temos que aceitar. Mas o casamento é uma coisa complicada, é muito complicada. Tem um momento que dá vontade de meter o pé no fundo do balaio e sair embora. Porque Não é fácil, não é fácil. E todo mundo quer casar. Quem é que não quer casar? Todo mundo quer casar. Quer ter uma família, quer ter os filhos, né? Mas a bem da verdade não é tão simples assim. O casamento é uma coisa muito séria, porque a gente vai assumir um compromisso. Casamento e mortalha no céu também se talha. Então a gente tem um programa. Inclusive o casamento faz parte do programa. E nós precisamos entender que é uma responsabilidade assumida. Não é tão simples. Quando a pessoa, mas eu tenho direito de ser feliz, não aguenta fulano ou fulano. Tudo bem, a espiritualidade tem colocado no livro dos Espíritos que a indissolubilidade do casamento não é lei divina. Quer dizer, nós temos livre-arbítrio, podemos até separar. Mas a Joana de Anjos coloca que a separação só deve acontecer no caso extremo de correr o risco de vida. De outra forma, a gente tem que segurar as pontas. Mesmo porque o casamento, dito pelos Espíritos, é o melhor elemento de elevação espiritual. Por quê? Porque é ali que nós vamos aprender a ter renúncia, paciência, tolerância, abnegação, indulgência. É no casamento. Com quem nós vamos conviver uma vida. E nós vamos ter que aparar essas arestas. De tal forma que nós temos que pensar muito bem em cima desse compromisso. Um rapaz chegou para o analista e disse assim, ó, eu gostaria de saber o que, que o senhor pensa a respeito do meu caso. Eu já estou separado pela terceira vez. E me casei até apaixonado pelas mulheres. Pela primeira, convivi com ela 2 anos. Pela segunda, que eu convivi 6 anos. E até por essa terceira, com quem eu me desfiz agora o casamento, me desfiz do casamento, com quem eu estive casado durante 3 anos. E confesso que eu estive amando as três, até apaixonado pelas três, e o amor acabou. O que é que está acontecendo comigo? Então, o analista foi lhe dar algumas respostas. E hoje, percebendo uma estatística complicada, eu achei por bem falar sobre esse assunto. Porque 50% dos casamentos hoje se desfazem. 50% dos casamentos. Eu acho que é uma estatística muito alta com a proposta de manter o casamento. Fizeram uma enquete com um jovem de 20 a 30 anos e perguntaram para ele o que, que eles pensavam sobre o casamento. E eles disseram o seguinte, não, nós pretendemos ficar casados com a mesma pessoa a vida inteira. Isto na faixa de 75% dos jovens. Porque tem uns desmioladinhos, ah, eu casei, não deu certo, largo e parto para outra. Mas 75% dos jovens afirmaram que queriam manter o casamento com a mesma pessoa para o resto da vida. Depois casa e acontece exatamente o contrário. Essa proporção de 75% cai para 50%. 50% dos casamentos hoje se desfazem. No Canadá, 90% dos casamentos se desfazem. 90% no Canadá. Eu estou falando de média mundial, 50%. Mas no Canadá, 90% dos casamentos se desfazem. Por quê? Porque ele é muito frio, a pessoa tem que conviver uma com a outra 6 meses dentro de casa sem sair. Trabalha 6 meses, fica 6 meses com a pessoa dentro de casa fechada, né? Não dá mesmo para aguentar as contas, não é? E acaba se separando. E lá eles têm 1 filho, 2 nem pensar, porque já entendem que vão separar e quem é que vai assumir esse filho? Geralmente só para a mãe. E lá os avós não levam o filho para a escola, porque ninguém vai levantar de manhã com neve para levar o filho para a escola e tem que levar o ano inteiro. Não trabalha, trabalha 6 meses, para 6 meses, mas na escola tem que levar os moleques. E a criatura tem que ter alguém, e como não tem ela, mãe tem que levar. Assume o filho, tem que levar para a escola, de manhã cedo, meio a neve, então de tal forma que eles já não querem mais de um filho. E o casamento se desfaz em 90%. Então veja que é uma situação complicada. Aqui, no Brasil, a média caiu um pouquinho, está em torno de 40% a 45%. Então até que está um pouco melhor. Mas no meu ponto de vista ainda é muito alto. É muito alto. Porque a gente deveria pensar como jovem e tentar segurar pelo menos 75%. 100% a gente sabe que não é possível, mas deveria ter uma conotação nesse sentido. E fazer tudo para que o casamento venha dar certo. E o casamento é gozado, tem algumas fases. No começo é muito colorido, eu diria a fase primaveril, né? A gente casa cheio de esperança, de sonhos, flores, né? É um momento gostoso da nossa vida, logo que nós somos recém-casados. Eu, quando levei o convite de casamento para um amigo, ele falou: é, Aguinaldo, se prepare porque vem bomba por aí, hein? É aquela cabeça de negro, hein, que faz um estardalhaço, né? E eu logo pensei: ele é mal casado. Eu escolhi a pessoa na medida. Eu não vou ter problema. Ele sim, deve ter lá suas frustrações, mas eu não. Passado um tempo, eu percebi que meu casamento não era cabeça de negro, era um míssil mesmo, né? É míssil. Não é fácil, é complicadíssimo o relacionamento entre duas pessoas. Marido e mulher, homem e mulher, para acertar ali detalhes, vindo de uma família totalmente diferente, com propostas diferentes, com filhos que vêm e cada um é de um jeito e a gente tem que achar um jeito de educar todo mundo. Então, não é fácil o casamento, é muito difícil. Então, essa fase primaveril passa rápido, muito depressa. Passa, a gente já entra logo no outono, né? Ou melhor dizendo, no verão. Depois da primavera vem o verão. O verão é a fase de produção, de execução, onde vem as propostas, os ideais, e a gente até trabalha para isso. A mulher fica em casa cuidando dos filhos, o marido sai, vai para trabalhar. Em tese, porque hoje as coisas estão mudando. Então, até que a mulher se dedica aos filhos, o marido vai trabalhar e um procura ver que cada um está na sua, e estão até se afastando, mas os filhos exigem da mulher e o marido tem que abrir mão disso, que também aí o marido está tão preocupado lá fora para ganhar o dinheiro e pagar as contas, a escola e tudo mais, que cresce muito a despesa depois que vem os filhos. Então a mulher também não cobra muito do marido. E cada um fazendo uma análise, existe um certo distanciamento, mas está no programa de produtividade em prol de uma família, e até que as coisas ficam bem aceitas. Mas depois de algum tempo entra no outono do casamento, aquela fase onde as coisas não estão lá muito boas. E cada um já olha um para o outro, já começa a ver uns defeitinhos, né? Olha para a mulher, já está meio enrugadinha, olha para o homem, está meio barrigudinho, já não está aquela coisa mais agradável. O relacionamento dos dois já não está assim muito estreito, cada um já está na sua, vivendo o seu momento. E até começa a haver uma reflexão a respeito. O que está acontecendo com o nosso casamento? E aí, ao invés de assumir a sua culpa, entre aspas, nas falhas que estão acontecendo, um transfere para o outro. Não, meu casamento não está dando certo por causa que ele faz isso, isso, isso. E ele vai dizer: não, meu casamento não deu certo porque ela... E aí começa a colocar a culpa um no outro. E se não houver uma reflexão mais profunda, com busca de ajuda nessa fase outonal do casamento, vão entrar na primavera. Ou melhor dizendo, no inverno. E o inverno é complicado. A gente percebe que o inverno, o verde desaparece. A geada vem e mata, ou senão a neve some com o verde. Então fica aquela paisagem lúgubre, né? Aquela paisagem triste. O inverno é meio escurinho, a gente não vê muita folha, porque já está tostada, e a gente percebe que a coisa não tem mais sentido. E exatamente nesse momento que há a separação. Não tem mais volta, não dá mais para conviver com essa pessoa. E se separa. E aí vem as complicações, porque a gente acha que resolve o problema. Eu tenho hoje dentro de mim uma consciência plena que nós não resolvemos problema nenhum. Nós administramos os problemas. Meu problema é minha mulher, aquele encrenca. Eu, a hora que eu largar dela, meu problema está resolvido. Resolvi meu problema, larguei dela. Ufa! Ah, você resolveu o seu problema? Ah, eu resolvi. Será que resolveu? Na verdade, deve ter criado mais uns dois ou três. Não resolveu o problema. Quando os meus filhos crescerem, meu problema está resolvido. Porque aí aquela coisa de criança, meu Deus, não aguento mais criança. Olha que eles crescerem, meu problema está resolvido. Será que quando o filho cresce o problema está resolvido? Filho criado, trabalho dobrado, não é? Não resolve. E nós não resolvemos problema nenhum. Ah, sim, quando eu desencarnar, meu problema está resolvido. Larguei esse povo por aqui, estou numa outra. Será que resolveu o problema desencarnado? A gente leva toda a nossa mente para o outro lado e a gente está sempre vinculado mentalmente com alguma coisa. Então, quem administra melhor os problemas vive melhor. Quem administra mal os problemas vive pior. Resolver problema, eu acho que não tem solução. A gente está administrando, e mesmo porque, quanto mais a gente se eleva na trajetória espiritual, se acresce mais a responsabilidade. O Cristo mesmo disse, será exigido mais a quem mais se der. Quanto mais nos aparatarmos para situações mais complexas, elas virão. O Emmanuel coloca, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. O Cristo diz, se não sois fiéis nas pequenas causas, que dirá nas grandes? Então nós temos que vencer as pequenas causas para enfrentarmos as grandes causas. E o casamento é uma pequena causa. A gente acha que não. É uma pequena causa. Eu fico pensando nas grandes causas com as quais os Espíritos estão envolvidos. E a gente acha que o casamento é complicado. Sim, mas não é uma grande causa, é uma pequena causa. Depende de como nós encaramos o casamento. E então, aqui vem uma resposta que eu encontrei para conviver melhor no casamento. Eu li agora duas obras interessantíssimas que eu vou colocar para vocês no quadro, que depois eu espero que vocês comprem essas obras, estudem essas obras, que vão ser muito importantes para o casamento de vocês. As quatro estações do casamento. As cinco linguagens do amor. Essas duas obras, é lógico que eu estudei bastante tempo e eu não vou ter condição de passar para vocês o que está aqui. Eu vou fazer um resumo delas hoje para vocês. Mas essas obras é de um autor americano que é um terapeuta de casal chamado Gary Chapman. Então vale a pena depois vocês irem no Saraiva, às vezes se não tiver lá, encomendam. Essas duas obras são maravilhosas, que mostram exatamente como é que a gente deve relacionar. Porque eu entendo que o relacionamento no casamento é muito difícil, não é fácil. Se fosse fácil, não teria esse índice de separação hoje no Brasil de 40%, 50%. No mundo, mundialmente, 50%. Então, por quê? Porque é difícil. Então, a palestra de hoje, eu vou fazer uma síntese sobre essas obras, é para todos nós. Qualquer fase do casamento é complicada. Eu chego a pensar que eu já estou quase conseguindo botar o pé no chão e achar que não vou separar mais. Mas a gente não pode afirmar isso também. Falo para os jovens que estão pensando em se casar, para saberem que tem que se preparar para isso. Não é chegar naquela, né, de apaixonado, porque a paixão passa, viu? Paixão é a coisa que passa. 2 anos. Qualquer paixão por qualquer coisa passa em 2 anos. Isso é estudo feito. Não estou dizendo de minha responsabilidade. Isso é uma colocação, vamos dizer até, em nível psicológico. A paixão passa em 2 anos. E a criatura vai conviver depois com a realidade. Sai das nuvens, bota o pé no chão. E vai conviver com a realidade. Aquela moça que chega para a mãe e fala assim, mãe, vou me casar. Já, ó, fale com meu pai, já dá uma ajeitadinha aí, que eu quero casar depressa, para ele preparar uns trocos para a festa de casamento. Mas filha, como? Você vai casar? Nem namorado você não... Não, mãe, eu tenho namorado. Estou apaixonada, mãe. Mas por quem? Ah, o fulano de tal. Mas filha, o fulano de... Sim, mãe. Ó, mas estou apaixonadíssima. Mas filha, faz 5 anos que ele faz tratamento psiquiátrico. Mas mãe, faz 3 meses que ele teve alta. Quer dizer, a paixão faz com que a pessoa não perceba o outro lado da medalha. E o rapaz chega para o pai e fala assim, pai, estou casando. Prepara um dinheirinho para comprar uma casa que eu preciso casar depressa. A mulher está grávida, meu filho? Não, não, pai. Eu estou apaixonado. Mas quem é a fulana? A fulana, pai, olha, é a fulana de tal. Mas filho, ela? Sim, pai, ela. Estou apaixonadíssimo. Mas filho, ela é leviana, todo mundo sabe. Ah, pai, mas olha aqui, ó, machão está aqui, comigo vai ser diferente. E a paixão não deixa ver nada e se casa. 3 meses, 4 meses, 5 meses estão casados. E o Martins Peralva, então, divide o casamento em 5 casamentos. Primeiro, o chamado acidental, que é exatamente esse, fruto da paixão. Um olha para o outro, se é esse, é essa, e já elege. Porque é bonito, porque é bem socioeconomicamente, porque é da corzinha que a criatura gosta, é pretinho, é branquinho, é loirinho, moreninho, né? Quer dizer, a pessoa já tem aquela ideia da criatura, encontra, nossa, é esse. E na paixão, então, se casa. Mas esse casamento não tem nenhuma chance de dar certo. Esse é aquele que não vai dar certo. É um acidente mesmo. E acidente geralmente gera profundas complicações. E acaba se separando. O outro casamento é o provacional. Provacional é esse casamento nosso, né? Que é uma prova para saber se nós estamos firmes no pedaço. Porque exatamente uma prova. Nós todos estamos na Terra sendo provados. É uma prova. Como espíritos inferiores, precisamos ser provados para saber se a gente vai passar para um pedestalzinho mais acima, não é? Subir um degrau na escada. E o casamento está ali como uma prova para a gente poder superar as dificuldades e dar um pulinho para cima. Então, esse é o casamento da grande maioria das pessoas, provacional. Um outro casamento é o sacrificial. Quinta-feira eu falei em Guapiaçu, e quando eu falei o terceiro casamento é o sacrificial, a senhora levantou a mão e falou: é o meu, não é? E na verdade, quase sempre tem um que se sacrifica, até muito quando o casamento dá certo, há um sacrifício da parte de um que abre mão de muita coisa para o casamento dar certo. É um sacrifício. E às vezes a pessoa até renuncia, vai adiante, abre mão de muita coisa, no sacrifício da sua própria individualidade, para o casamento dar certo. É o chamado casamento sacrificial. O quarto tipo é o casamento afim, onde duas pessoas fazem um programa no plano espiritual para fazer um trabalho aqui na Terra. E os dois vêm, vamos fazer? Vamos. Não necessariamente o mesmo trabalho. Cada um faz uma coisa, mas nós vamos trabalhar por isso. Eu conheço um casal de médicos, por sinal, muito famoso. Não vou citar o nome porque não tem nada a ver. Mas eles fizeram um pacto logo que se casaram. Aliás, antes de se casar, eles já eram acadêmicos, estavam namorando. E se formaram. E fizeram um pacto de não terem filhos para se dedicarem à medicina. E realmente são dois expoentes da medicina, a quem nós médicos devemos muito, porque foram cientistas, pesquisadores da área. E eles fizeram esse pacto: nós não queremos filhos, nós vamos trabalhar pela medicina. Não acho que os filhos viessem atrapalhar, mas tudo bem, era um programa deles. Mas muitas pessoas vêm com outro programa: nós vamos cuidar de 20 crianças, aqueles nossos, outros adotivos e coisa e tal, e os outros que virão. Tudo bem, é um programa. Não, eu vou trabalhar numa área e você na outra, tudo bem? Mas nós vamos nos casar com essa finalidade, tudo bem. E vem e faz o programa. E às vezes até abrem mão de muitas coisas e cada um vai na sua, e mas leva o casamento, porque trazem dentro de si aquele programa no perispírito, já está no inconsciente, e lutam e batalham e acabam cumprindo aquele desiderado. E o quinto tipo de casamento é o casamento transcendente. Aquele onde um fala ou pensa, o outro já fez, né? Não tem briga, não tem discussão. Os dois assim, ó, andam juntos diretamente. Onde praticamente um e o outro são uma única criatura, porque eles são muito afinados. Vocês conhecem um casamento desse? Olha, é meio difícil, mas eu posso dizer que estou procurando ainda, né? Estou querendo encontrar. Porque tem momentos da vida da gente que não é complicadíssimo. A gente até briga, fala umas coisas assim contundentes, dá vontade de romper com tudo. Mas, de repente, a gente bota o pé no chão de novo. Não, vamos caminhar mais uma milha. Disse Jesus, quando alguém convidar-te a caminhar uma milha, caminhes duas, né? A gente vai caminhar mais uma, né? Depois que a gente caminha a segunda milha, tem a terceira. E assim a gente vai completando o programa. Mas esse casamento transcendente realmente é muito difícil de acontecer aqui na Terra. Mas existe, existe. Tem pessoas muito afinadas e que realmente estão já espiritualmente num patamar mais elevado e conseguem desfrutar dessa benesse. Mas via de regra não é bem assim. São as dificuldades, que os entraves que existem. E para a gente relacionar no casamento, como é que a gente deve fazer? Então, é a proposta do Chapman. A gente entender a linguagem do amor. Porque às vezes a gente diz, ah, não, A minha linguagem é essa. Eu acho que amar é isso. Mas vocês já tentaram falar com um americano sem saber falar inglês? Fica naquele, no gesto, né? Mas não passa desse gesto e não sai conversa nenhuma. Falar com um japonês, por exemplo, sem saber falar o japonês, tem jeito de falar com ele? Não tem, não dá para estabelecer diálogo. A linguagem dele é uma e a sua é outra. Então, no relacionamento conjugal, tem cinco linguagens do amor que geralmente uma pessoa elege para si. Vamos colocar aqui as cinco linguagens do amor. A primeira delas, palavras de afirmação. Que a pessoa até faz muito questão disso. O que é a palavra de afirmação? É o elogio, é o reconhecimento, é a valorização da criatura. Depois de um certo tempo, no começo você está namorando, ah, gostou, ele fala, oh, mas eu te amo de paixão, né? Aquela coisa até mais além, como se paixão aumentasse o amor, né? Eu acho que não, mas amo de paixão. Fizeram um estudo com casais estrangeiros e chegaram à seguinte conclusão. Que no começo, até que falavam que um amava o outro. Na era do noivado, então aquela coisa fantástica, é o amor da paixão, né? Depois que eles se casaram, até que continuavam ali se dedicando um pouquinho ao outro. Depois de 2 anos, eles já passaram a conversar meia hora só um com o outro. E depois de 4 anos era oi e tchau, né? Então, já começou a haver esse distanciamento. E é gozado mesmo. Há um certo distanciamento depois de algum tempo de casado. E deveria ser o contrário, não é? Deveria ser o contrário. Mais aproximação. Mas não, vai haver nesse distanciamento. E diante do distanciamento e dos defeitos que vão acontecendo, ao invés de a gente manter aquele ela, a gente já começa a ver o defeito dos outros. E fala. E aí é que começa a complicar. Porque nós não estamos preparados para críticas. A gente gosta do elogio, das palavras de afirmação. Mas da crítica, nós não estamos muito preparados para isso. E, por exemplo, o marido chegando em casa, o que a mulher deveria falar? Mas olha, Deus foi fantástico comigo. Me dá um marido igual a você. Porque ficar o dia lá fora, trabalhando, lutando, brigando, mordendo, fazendo acontecer para manter o que nós temos aqui dentro de casa, tudo isso que nós temos é graças ao seu trabalho. Olha, é difícil achar um marido desse. Eu agradeço todos os dias por ter um marido barrigudinho igual você está, mas ótimo como você. E o marido chegar em casa e assim, olha, hoje eu fiquei pensando como deve ser difícil ficar dentro de casa. Aqui fechada, em 4 paredes, cuidando dos moleques, chorando, reclamando, para manter esse equilíbrio aqui dentro de casa. Como deve ser difícil. E eu agradeço a Deus todos os dias por ter uma mulher fantástica como você. É assim que o pessoal fala? Quando o marido chega um pouquinho mais tarde, onde é que você estava, hein? Mas homem, é tudo treteiro, tá vendo? Eu estou aqui te esperando o dia inteiro, veja a hora que você chegou. Meu Deus do céu, mas não tem jeito mesmo. Me esqueceu. E ali o marido que ralou o dia inteiro cansado, enfrentou o patrão, teve que enfrentar os empregados, teve que enfrentar 1000 coisas pensando em chegar em casa e ter um abraço da mulher, já recebe uma crítica na entrada. E ele vai dizer para ela, cadê a janta, está pronta? Daqui a pouco. Mas como daqui a pouco? Eu cheguei, estou com fome, você nem botou a janta na mesa ainda? E ali a coisa começa a pipocar. Então a palavra de afirmação, que é o reconhecimento, a gratidão, o elogio, é uma coisa que está esquecida. Falar, por exemplo, eu te amo, é uma frasezinha que tem uma pimentinha na ponta, ninguém coloca na boca. Você acha que eu vou falar para ele que eu te amo? Vai ficar treteiro, o homem já é meio danado e agora vai ficar muita vontade? De jeito nenhum. E falar para a mulher que eu amo, você acha? Eu falar para ela eu te amo, você acha? Outrora tudo bem, agora? E não fala. E isso é importante, falar para o outro uma coisa boa, reconhecer, agradecer e reafirmar o amor. Olha, eu te amo, de verdade. Então essa palavra de afirmação é fundamental na vida das criaturas. Uma mulher, ela cresceu vendo o marido da mãe, ou seja, o seu pai, chegar em casa e falar assim: olha, cada vez eu te amo mais. Olha que comida que você fez para mim, que delícia, mas ó, por isso é que eu te amo, você capricha na comida e cada vez eu te amo mais. E ela cresceu ouvindo o pai falar que amava a mãe porque a comida estava ótima. E ela pensou: bom, eu vou me casar e deixa comigo, porque se prende o marido é pelo estômago, então eu vou matar a pau, né? E começou a fazer comida para o marido. E o casamento está cada vez afundando mais. Cada vez afundando mais. E até, meu Deus, o que está acontecendo? Lá pelas tantas foi procurar o terapeuta. E ele disse: mas eu não estou a fim de comida, eu quero é outras coisas. Disse: mas o que é que você espera de mim? Por exemplo, você nunca me agradeceu nada. Você nunca me valorizou, você nunca falou nada de positivo, só botou comida para mim, comida, comida. E eu nem sou muito ligado em comida. Então veja que a palavra de, a linguagem de amor dele era a palavra de afirmação. Ele fazia questão de ser reconhecido e ela nunca fez nenhum elogio, nenhum reconhecimento, muito menos falou coisa boa para ele. E ele achava que era o mínimo que ela poderia fazer diante de tantas coisas que ele proporcionava para ela. Mas ela só botava comida gostosa na mesa e achava que resolveu o problema dele. Então veja que a linguagem de amor nossa não é a dos outros. Não é do nosso parceiro, da nossa parceira. Então nós precisamos analisar para atender aquilo que a pessoa exige como tal. A outra linguagem de amor seria tempo de qualidade. O que é tempo de qualidade? É um tempo de qualidade mesmo que a gente proporciona a outra pessoa. Estar com ela, mas estar mesmo. Porque às vezes a gente nem está aí com as pessoas. Por exemplo, quero falar com você. Tá, pode falar. E começa a andar para lá e para cá. Começa a olhar para lá e para cá. Pode falar, já estou te ouvindo. Está com o livro na mão. Pode falar, estou te ouvindo. Não, pode falar. Mas para a gente manter um diálogo, dar esse tempo de qualidade, precisa usar uma outra linguagem. Eu diria dialeto, né? Dentro dessa linguagem. Por exemplo, a gente fala com os olhos. Não, a gente fala com a boca, não. Fala com os olhos. Por exemplo, quando a pessoa quiser falar conosco, para dar esse tempo de qualidade, nós temos que olhar no olho dela e dizer: pode falar, estou te ouvindo. Olha para ela. Pode falar, estou te ouvindo. Existe a linguagem do pescoço. Porque quando a outra pessoa está falando, a gente tem que calar a boca, né? Esperar a pessoa falar. O que a psicologia mostrou que não acontece. Quando a pessoa quer falar conosco, não dá 17 segundos para a gente apartear e já dar a nossa opinião. Isso é todo mundo. A gente já quer logo falar: não, mas não é bem assim, eu acho dessa forma. Não para para escutar a pessoa, já quer logo dar a sua opinião. E nós precisamos aprender a ficar calado quando o outro quer falar conosco. E vamos ficar calados. E olhar no relógio para não ficar nos 17 segundos, né? Para dar tempo. A gente fala, então, com o pescoço. Ou seja, sim ou não, concordando com a pessoa ou discordando na medida que ela discordar também. Porque a gente tem que entrar no esquema dela para estabelecer ali um diálogo. Porque se a gente for de cara e dizer: não, eu não penso assim conforme você está pensando, já acabou. A gente tem que deixar a pessoa colocar. E não, você tem razão. Você tem razão. E lá na frente, depois, se tiver uma aberturazinha, você até colocar a sua opinião. Mas se você: ah, eu não concordo com o que você está falando. Pronto, já acabou. Então a linguagem do pescoço. Existe a linguagem do tronco. A gente fala com o tronco. Quer falar com você. A gente senta na cadeira e joga o corpo para trás, né? E já para facilitar olhar para cima, né? Pode falar, estou te ouvindo. Não, a linguagem do tronco é jogar o corpo para frente e dizer assim: pode falar comigo, estou te ouvindo. Aproximar da pessoa, sentar na cadeira, jogar o corpo para frente e apoiar para não cair, né? E dizer assim: pode falar comigo, estou te ouvindo. É a linguagem do tronco. Existe a linguagem da mão. Quando alguém quiser falar conosco, larga tudo que tem na mão e vai ouvir a pessoa. Quando chega e está vendo a televisão, né? Controlezinho na mão, né? Pode falar, estou te ouvindo. Pode falar, estou te ouvindo. E vai trocando de canal, né? A pessoa não tem clima, vai embora em 2 minutos. Ou está lendo, né, com o livro? Pode falar, estou. Aqui o jornal tem. Pode falar, tô, só estou mudando a página aqui. Não dá. Então larga tudo. E existe a linguagem do pé também. A pessoa, quando quer falar com a outra, para. Vai para lá, vem para cá, pega aqui, pega lá, coisa e tal. E a pessoa quer falar, mas como? Você não vai me ouvir? Não, eu estou ouvindo, mas eu estou pegando isso aqui. Se tiver que pegar alguma coisa ou até fazer alguma coisa, diz para a pessoa, você me desculpe, dá um tempinho, eu tenho que desligar o fogo lá, senão vai queimar a panela, e já volto para te atender. Ou alguma outra coisa. Mas para, fala para ela que vai se ausentar e volta, olha nela, larga tudo para ouvir. É o tempo de qualidade. E às vezes a pessoa não valoriza muito isso. Final de semana, por exemplo, proporcionar, já que trabalha a semana inteira, um tempo para outra pessoa, o marido, a mulher. Proporcionar um tempo. Eu tenho um amigo que você, Aguinaldo, olha, o meu casamento não vai dar certo porque minha mulher não suporta a minha pescaria. Quando eu falo que vou pescar, ela já fecha a cara e eu já sei que quando eu voltar o pau vai comer. Então já vou, aproveito tudo que eu puder, porque eu sei que quando chegar em casa a coisa vai ficar russa, né? Ela não suporta a pescaria. Na verdade, será que ela não suporta a pescaria? O outro diz que não suporta jogar bola, né? Eu jogo bola 3 vezes por semana e minha mulher não pode nem ouvir falar para arrumar minha chuteira, né? Porque quando eu falo para ela arrumar a minha sacola, ela já fecha a cara. E eu sei que quando eu voltar, a coisa vai pipocar. Será que a mulher tem alguma coisa contra a pescaria e contra o futebol dele? Posso afirmar que não. O problema é o seguinte, quando o neguinho vai pescar, que dia que ele vai pescar? Sexta-feira de tarde, sábado e domingo. Às vezes não dá para ir na sexta, então sai sábado de manhã, fica com os amigos ou volta à noite. Ou se não, até dorme no rancho e volta no domingo. E chega em casa, o que é que ele traz para ela? Peixe para limpar. Vocês já pararam para pensar que é limpar peixe? Meu Deus, descamar os bichos? Não é fácil. E depois ele chega assim e fala assim, mulher, mas eu estou tão cansado. Mas essa pescaria, mas você imagina, tirar o barco, botar o barco. Então, mas foi muito cansativo. Então, dá uma fritadinha nos peixes, que eu quero comer os peixinhos fritinhos e descansar, porque amanhã é segunda-feira, sabe? Tem que ralar, não é? Então, vou descansar para no outro dia estar firme para o trabalho. Lá vai ela, descamar o peixe, fritar o peixe. Será que ela tem alguma coisa contra a pescaria? Não. Imagine se eu chegasse em casa e falasse, mulher, já deu os peixes lá para os amigos, o caseiro lá onde eu fui, nem trouxe peixe para casa. Você só espera um pouquinho que eu vou tomar um banho para me refazer e nós vamos para o cinema. Nós vamos sair, nós vamos passear, nós vamos jantar fora, nós vamos visitar a sua amiga, nós vamos na festa de aniversário que você tinha programado, nós vamos para o shopping, nós vamos para qualquer lugar. Eu estava maluco para chegar em casa para a gente fazer alguma coisa. É assim que o pescador faz? Não é. Então fica complicado o relacionamento de uma pessoa que não tem esse tempo de qualidade. Quando champanhe no aniversário de criança, você acha aniversário de criança foi mais chata. Vai você com teus filhos, ou com a vizinha que vai mesmo, ou amiga, e eu vou ficar em casa, eu não vou. Chama para ir no jogo de futebol, você acha ver aqueles neguinhos correndo atrás de uma bola só? Nem sei muito bem como é que é aquilo, que não sei como é que vocês homens aguentam isso. Não vou de jeito nenhum. Se ela tivesse um tempo de qualidade para ele, senão eu vou. Eu vou lá comer pipoca, tomar aí um refrigerante, um sorvete, vou levar um livrinho para ficar lendo lá e você vai assistir teu futebol. Mas outro vou estar com você. Porque no final de semana, aí você vai comigo para o shopping. E nós vamos passear no shopping, nós vamos ver as vitrines, nós vamos para o cinema. É aquele tempo de qualidade um dando para o outro. Mas não, ninguém se dispõe a ceder e pensar no outro dando esse tempo de qualidade. Que é fundamental para que o casamento vá bem. Tirar férias, por exemplo, é fundamental o marido e a mulher saírem juntos num certo tempo. Mas como é que eu vou tirar férias? Não tem dinheiro para tirar férias. Vou dar uma receitinha para vocês. Vai para casa de parente comer de graça. Mas sai. Ô, fulano, vou te visitar esse final de semana. Oh, que bom, estou te esperando. Vai para lá, não vai gastar nada, vai comer de graça e coisa e tal. Ainda vai voltar com muita coisa para pensar, falar durante longo tempo. Mas precisa parar um tempo. Ou se não, pega uma barraquinha, vai para a beira de um lago, acampa lá e fica lá. Mas é aquele momento para os dois estarem juntos, conversando, convivendo um com o outro. Porque o dia a dia é muito complicado. A gente tem uma vida tão atarefada, o outro também, não tem nem tempo de olhar um para o outro. O que acontece às vezes, é muito difícil a pessoa chegar em casa e ir lá e abraçar a outra e beijar. Passa aí às vezes, oi, oi, e vai embora, já vai embora, não fala nada. Bom, você passou o dia inteiro fora de casa, fiquei te esperando e você passa para mim, oi, e vai embora. É para chegar, dar um abraço e quebrar a costela da mulher, não faz mal, né? Depois leva no médico, dá um jeitinho. Mas abraça, beija, faz alguma coisa para estar com ela, ela está morrendo de saudade de você. Fiz questão, às vezes ela está lá deitada num determinado local, vai lá, levanta a bicha, dá um abraço nela, um beijo, mas faz alguma coisa. É o tempo de qualidade. E é o que as mulheres mais reclamam dos homens, esse tempo de qualidade. É a linguagem mais efetiva do amor da mulher, é esse tempo de qualidade. É o que elas mais precisam dos homens. E infelizmente os homens não entenderam isso. E depois, eu não sei porque meu casamento não deu certo. Ó, deu uma casa boa, talão de cheque para ela gastar à vontade. E eu proporcionei, ela fosse ao cabeleireiro, dei roupa, dei presente. Não sei o que que a minha mulher quer de mim. Na verdade, esse tempo de qualidade foi muito pobre. E a linguagem de amor dela, é a linguagem de amor dela, é estar com ela. É o que ela mais quer, que ele esteja com ela. Ele não está. E aí a coisa começa a complicar. E eu disse tempo de qualidade, porque de repente, mãe, eu não tenho tempo. Sim, você não tem tempo, você trabalha, tem suas atividades. Mas esse tempo que você tem, pelo menos dedique esse tempo com qualidade. Sente 15 minutos na sala de televisão e converse com ela. Desliga a televisão. Vamos conversar um pouco. Esse tempo que um precisa para o outro. Ah, eu preciso falar com você. Ah, não, agora não. Jornal Nacional, depois do Jornal Nacional. E aí fica difícil. Terceira linguagem de amor, presentes. Todo mundo gosta de ganhar presente, todo mundo gosta. Mas não dá presente um para o outro. Um dia o neguinho chegou em casa e a mulher preparou um jantar caprichado, arrumou, né? Ficou assim bem ajeitada, né? Passou um rouge, né? Um batonzinho e ficou esperando o neguinho. E ele chegou e olhou, nossa, mas que jantar caprichado, hein? É, pois então, que dia é hoje? Ah, hoje é quinta-feira. Não, não, mas eu não estou falando isso. Que dia é hoje? Hoje é dia 31. Não é isso que uma mulher, eu não sei, hoje é quinta-feira, dia 31, não sei que dia que você quer que eu fale. Rapaz, você não lembra que hoje é o nosso aniversário de casamento? Ah, você acha? Faz 29 anos que nós casamos, vou lembrar que hoje é o dia do nosso casamento? E ela estava esperando um presente, que ele chegasse com um buquê de flor, né? Ou um presente, ela esperou lá com o jantar, depois, quem sabe, sair, fazer alguma coisa. Ele nem lembrou do casamento. E muito menos do presente, né? E a gente fica esperando. Presente no dia do noivado, no dia do casamento, no dia do aniversário, no Natal. E lá um outro dia qualquer. Porque presente é sempre bom. Mas às vezes a pessoa diz, ah, mas você acha? Eu estou quebrado, vou dar presente toda a data? Eu não aguento. Mas o presente não significa dinheiro. Se a gente pegar um cartão que a gente compra por um real, ou até não tem nenhum real, pega uma cartolina, recorta um coração desse tamanho, bota uma flecha do cupido, né, e diz, eu te amo, em vermelho, entrega para a criatura, meu Deus, é um presentaço. Ou passa ali na casa do vizinho, rouba uma flor, né, que o vizinho não saiba, né, e leva para ela. Já está chegando em casa, esqueceu, mas lembrou na hora, pega uma flor, quebra, depois pede desculpa o vizinho, mas dê o presente. Eu conversava sobre esse assunto com um amigo e ele falou assim, não, realmente essa linguagem tem dialeto mesmo, você tem razão. Porque eu, minha mulher faz aniversário e eu nunca deixei de dar estou casado já há 40 anos, eu nunca deixei de dar um presente no aniversário dela. Mas eu cheguei um dia e eu preparei um buquê de flor bem caprichado para ela. Aniversário dela. E eu cheguei e dei um buquê de flor para ela. Não sou muito chegado da flor, não. Mas aquele dia eu achei que eu tinha que dar uma flor, né? E dei para ela. Ela pegou com a mão direita, passou para a esquerda e foi servir a janta, nem me abraçou, nem beijou, nem agradeceu, nem falou nada. Eu fiquei tão decepcionado com aquilo. Mas paciente, certamente ela não estava muito bem naquele dia. E foi embora. No outro aniversário, eu estava na fazenda. E então eu não ia chegar a tempo de comprar o presente. Então eu pensei, e agora, o que é que eu faço? Mas eu passei na estrada e tinha uns abacaxis tão bonitos, né? E eu pensei, bom, eu vou levar pelo menos um abacaxi para ela, né? E eu escolhi 3 abacaxis, assim, bonitos, aqueles grandões, né? Pérola, mas estava demais. E levei para ela. E cheguei e falei, meu bem, hoje não deu, teu aniversário. Lembrei de você o dia inteiro, lá mexendo com meus bois, né? Mas eu lembrei de você todo dia. O dia inteiro. Mas não deu tempo de eu comprar o presente, então eu passei na estrada e trouxe o abacaxi. E deu para ela. E ela pegou aquele abacaxi, meu Deus, que coisa linda. Já foi lá na cozinha, descascou e já chupou. Falei, meu Deus, que abacaxi delicioso. Eu já dei um beijo com gosto de abacaxi nele. Falei, mas meu Deus, que delícia, né? E ele pensou, meu, olha, a partir desse dia, sempre que eu posso eu trago um abacaxi para ela, né? Porque deu certo. O presente também a gente tem que saber o que, que o outro gosta. Porque a gente convive com o outro há 40 anos e você nem sabe o que, que ele gosta. E dá um presente que não agrada. Então a gente tem que saber até que presente tem que dar. E agradar, porque o presente, a finalidade é de expressar o amor e agradar a pessoa. E é importante então presentear. E tem muitas pessoas que dizem, eu te amo. Você me ama? Não acho. Mas lógico que eu te amo. Mas você nunca me deu um presente. Nós estamos casados há tantos anos, você nunca me deu um presente. Mas não precisa dar presente para dizer que ama. Mas a linguagem dela é o presente. É uma maneira de dizer, eu te amo. Porque se não tiver esse capricho de ir lá comprar ou fazer alguma coisa para presentear ela, você não me ama, você acha? Se ele me amasse, ele faria isso. É a linguagem dela. Essa criatura gosta de ser presenteada. Tanto homem quanto mulher. Então você tem essa perspicácia de entender a linguagem do outro. A outra linguagem, atos de serviço. Ajudar o outro dentro do casamento. Ajudar o outro. Quantas vezes a gente já vem de uma família onde eu mesmo, em especial no caso, eu venho de uma família onde o homem sempre trabalhou fora. E a mulher em casa cuida da casa. Minha mãe passou isso para nós, levanta cedo e vai cuidar lá fora. Deixa aqui comigo. E a gente chegava já muito tarde do serviço, ainda ia apartar a vaca, peitar bezerrinho, cuidar dos porcos. Quando chegava em casa era 9 horas da noite. Comia a janta, já estava à mesa, jantava e ia dormir. E nós nunca nem pensamos em nada de casa, nem arrumava a cama, nem fazia nada. Mas hoje é diferente. Hoje é diferente. E quantas vezes a mulher até trabalha fora e ajuda o homem? Agora ele chega em casa e não faz nada para ajudar a mulher. Ela trabalha fora, chega em casa e ainda tem que lavar, passar, cozinhar, arrumar a casa, porque empregado não dá para pagar. Então ela tem que fazer tudo. E ele chega, senta na frente da televisão, pachorrentamente e não ajuda nada. Por exemplo, às vezes chega, a janta está pronta. Ele janta. O que, que ela vai fazer depois? Vai arrumar a cozinha. E que é coisa mais chata que arrumar a cozinha? Não é? A pessoa vai lavar, variar as panelas, não sei o que, vai fazer tantas coisas. E quando ela pensa assim, né? Agora estou terminando, vou dar uma varrida rápida na cozinha e eu vou lá para ficar com meu marido. E vai para a sala de televisão. O que, que ele está fazendo? Dormindo. Lógico que ela não vai ter nenhum tempo de qualidade, nem vai falar com ele. Porque no outro dia ele levanta cedo e vai embora. E ele, então, nem está aí em ajudá-la. Porque se ele dissesse, não, vou ajudar você a arrumar a cozinha, depois nós vamos sentar na sala de televisão, vamos conversar, vamos bater um papo, até podemos sair ainda e ir ao cinema, então vou te ajudar a arrumar a cozinha. Se gastava meia hora, gasta 15 minutos. Se gastava duas, gasta uma hora. Quer dizer, o tempo fica pela metade. E ela vai ficar feliz porque ele ajudou. Não é? Então a gente tem que aprender isso, ajudar dentro de casa a fazer as coisas. Eu acho que é um ato de amor. Não é ver a pessoa sacrificada, pachorrentamente sentada, enquanto o outro está se sacrificando. Não, vamos ajudar, vamos participar. E quando às vezes ele não pode ir ao banco, sai para o trabalho, só hoje não dá para pagar a conta porque eu tenho que entrar no serviço, não dá tempo. Por favor, me paga as contas. A mulher não tem carro nem nada, pega o ônibus, vai de a pé, mas vai lá e paga as contas para ele. Lógico, ajudou nesta proposta. Eu acho que é importante um ajudar o outro, nesses atos de serviço. Porque quando a gente está com um tanque cheio de afeto, a gente tem um tanque, não tem? De afeto. Quando ele está cheio, a gente aguenta tudo. Mas quando ele está vazio, a gente não aguenta nada. Já qualquer coisinha, a bomba estoura. E a pessoa parte para a agressão. Verbal ou até física. Mas não suporta qualquer de sabor. Mas quando o tanque está cheio, a pessoa está na boa. E uma pessoa fazendo a terapia de casal, então, percebendo isso, chegou em casa e perguntou: e seu tanque, como é que vai? Ele falou assim: 75% está cheio. Ah, tá bom. O que está faltando para encher o resto? Falou: para você colocar a roupa na máquina de lavar. E ele chegou, colocou a roupa na máquina e o resto aí ficou colorido, né? O tanque acabou de encher e as coisas ficaram caprichadas. Quinta linguagem do amor: toque de afeto. Ou toque de amor, que aí no caso seria a mesma coisa. Nós somos criados sendo tocados. Quando a gente nasce, o obstetra segura a gente pelo pé, de cabeça para baixo, meio desconfortável, a mãe está sendo tocada. Depois coloca em cima da mãe, a mãe alicia, envolve, acaricia e coloca em cima do ventre da mãe. Depois coloca o nenenzinho no seio e amamenta. Depois coloca na volta do braço e depois joga para cima, porque pai é assim mesmo, joga para cima e coloca o moleque de cabeça para baixo. Mas a criança está sendo acostumada a ser tocada. E a vida inteira nós somos tocados. E feliz daquele que é tocado. Beijado, abraçado, de qualquer, mesmo que seja aquele beijo meloso. Mas é importante para a criatura. Aí se casa, espera isso do outro. Mas não é o que acontece. Quando está namorando, segura na mão. Quando está noivando, já abraça. Quando casa, já começa a ficar um pouco distante. E depois de um certo tempo de casado, o que acontece? O marido vai na frente e a mulher vai atrás. Não é assim? Quando vai atravessar a rua, não está um segurando na mão do outro, um sai depressa, o outro fica do lado de cá, o carro passa, quase atropela o outro, né? Por quê? Não estão segurando um na mão do outro. Quando eu estava namorando, ó, vocês não contam para os outros não, mas quando eu estava namorando, era praxe colocar um console, alguma coisa dentro do banco, para a menina ficar sentada do lado da gente, abraçada, não é? Depois que eu casei, eu tirei o console, né? A mulher ficou lá e eu fiquei aqui, né? E é mais ou menos o que acontece. Quando ele está namorando e está noivando, a gente coloca um console entre os dois bancos para poder sentar ali, para ficar bem grudadinho. Depois que casa, tira o console, né? Por que que quando a gente está dirigindo, a gente não segura um na mão do outro? Dá tempo. E antes de cambiar o carro, dá tempo. Ou coloca a mão em cima da perna do outro. Nenhum problema. Ou passa a mão no cabelo do outro. Uma viagem longa. Passa a mão no cabelo da outra criatura, fazendo um carinho, um cafuné. Isso faz parte. Em casa, beijar e abraçar. Isso é coisa de namorado. Você acha ficar beijando e abraçando perto dos outros é dar vergonha? Qual o problema? A vida inteira abraçou, beijou. Ficou velho, não pode beijar e abraçar mais? Ter relação sexual, você acha? Que coisa feia. Relação sexual é a coisa mais linda do mundo, no meu ponto de vista. É uma entrega total da criatura um para o outro. Dizer: eu te amo e estou com você e não abro. Mas não. Depois de algum tempo, relação uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, uma vez por mês, de repente, até esquece como é que é. Meu casamento não vai bem, por quê? Está faltando esse toque de afeto. É fundamental no casamento, esse toque de afeto. É importantíssimo. E cada um tem uma linguagem. Se um gosta do tempo de qualidade, então vamos proporcionar o tempo de qualidade. Depois tem um ato sexual. Porque o marido chega em casa até com as segundas intenções, para não dizer primeiras, né? E convida a esposa. Você acha? Nem pense. Hoje eu estou cansada, atarefada. E eu, depois que você falou para mim, nem pense. E a mulher precisa estar preparada psicologicamente para o ato sexual. E o marido não sabe disso. Acho que não sabe, né? E acha que ela tem que estar pronta para o que der e vier. Não é assim que acontece. Se chegar em casa, falar: mas mulher, você hoje está demais. Você está linda. Mas por quê? Nem me aprontei, mas não faz mal. Você é linda. Vamos sentar para a gente bater um papo. Vamos ver o que você está. Eu estou vendo novela. Não, pois então eu vou ver a novela com você. Nunca gostou de novela na vida. Mas eu vou ver com você. Eu até hoje te trouxe um presente, ó, um batomzinho que eu passei lá e lembrei de você e te trouxe. Vou te ajudar a arrumar as coisas que está aí meio em desalinho e tudo mais. Você acha que precisa convidar para ter sexo? Não, aquilo vem, mas não é boa, não é? Mas se não fez nada disso, chegou na hora, esqueça. E depois vai dizer, minha mulher, ó, ela não está gostando de mim. Eu acho que ela tem outro. Não é que tem outro, é que dessa forma não dá. É diferente. E depois o casamento não dá certo, você, doutor, eu estou no terceiro casamento, o amor acabou. O que é que acontece? É simples, você não sabe falar a linguagem do outro. Então hoje, eu vim falar para vocês que estão aqui nos ouvindo, das cinco linguagens do amor. Para que o casamento de vocês seja aquela coisa estuante. Que se o casamento vai bem, a família vai bem. Porque os filhos também têm palavras de amor. Olha, os filhos também falam a linguagem do amor. Aquele moleque, por exemplo, que chega em casa e já dá um tapa nas costas do pai, né? Tum! Qual que é a linguagem de amor dele? Toque de afeto, porque ele quer brincar com o pai. Já quer dar um tapa no pai, o pai dá um tapa nele, e lutam ali, caem no chão. É o toque de amor. Aquele moleque chega assim, pai, me ajuda a fazer a tarefa. Qual que é a linguagem de amor dele? Ato de serviço. O pai ajudar o filho a fazer a tarefa. Aí depois, o pai chega e pergunta assim, não sei por que meu filho está na droga. Não sei. Porque, ó, dei um carro, uma casa boa com piscina e tudo, está na melhor escola, não regula o dinheiro. Olha, eu sou um pai caprichado e meu filho está na droga. Eu não entendo. Por acaso você beijou seu filho? Você deu um abraço nele? Por acaso você se importou com a vida do seu filho? O que está acontecendo com ele? Você esteve com ele nas dificuldades? Você chegou a conversar com ele? Você, meu filho, senta aqui, vamos conversar um pouco, vamos ver o que está acontecendo com você, o que é que eu posso fazer a mais para você? Você fez isso? Não. Então acha que o filho não tem a linguagem dele? Tem também. Então os pais precisam ouvir os filhos para entender qual que é a sistemática do filho, a linguagem que ele quer mais falar dentro do amor, e o pai atendendo isso vai ser aquele filho maravilhoso, que não vai procurar nada lá fora para se completar, já tem tudo dentro de casa. Então o filho também tem a linguagem de amor, mas nós não acordamos para isso, a gente nem olha para a cara do filho, nem conversa, nem procura analisar, e depois quer que o filho seja aquela coisa espetacular. E se existe um ditado verdadeiro, é esse: filho criado, trabalho dobrado. A gente está muito junto dos filhos, em qualquer momento da vida, mesmo depois de casado, tem que estar lá junto. E depois vem os netos, tem que estar junto dos netos. Casamento é isso. A gente não casa para se locupletar, não, quer casar para ser feliz, ó, ter aquela mulher cheirosa, bonita e coisa e tal, aquele marido que seja extremamente pródigo. Não é nada disso. Casamento é para fazer o outro crescer. Casamento é para ajudar o outro a crescer. Esse outro que eu falo é a esposa, é o filho, é até os outros partícipes da família, ajudar os outros a crescerem, o sogro, a sogra. Casamento é isso. E aquele que entendeu isso vai batalhar em cima disso e vai ter um casamento muito especial. Lógico, com dificuldade, sim, porque se não tiver dificuldade não teria mérito. E o mérito está realmente na dificuldade. E entendendo isso, nós mudarmos o nosso, se nós mudarmos o nosso comportamento, nosso casamento vai bem. Com todas as dificuldades, mas ele vai bem. E a gente consegue chegar lá, cumprindo mais uma etapa. E aqueles que estão conosco, circunstantes, vão se sentir sempre ditosos e felizes. Muita paz.